Mais onde que a noite é meu amanhecer? Se sentir vivo é melhor que viver por viver. Mais onde que a noite é meu amanhecer? Se sentir vivo é melhor que viver por viver. Meu abrigo, meu quarto vazio, desse mal onipresente, eis o desafio. Puro e total esplendor, lembrei do provérbio, cantei por amor. Duas horas sentado, relógio em rotação, pra matar o tempo, minha faminta imaginação. Incandescente, pus Jesus junto à alma, o salmo salva, me traz paz e minha calma. Guiado pela fé, descobri sentado à mesa, é tempo de esquecer a tristeza. Clara noite, fragrância, observando a distância, confessei a mim mesmo, parei com implicância. Recordações, sinto-me disperso, me entenda, humildemente lhe peço. Sou bicho instruído no caprichoso esquema, seguia com interesse na solução do problema. Meu peso terrestre, outro passo se vai, o vento que me toca, também areja os quintais. Lâmpada para os pés, a palavra conduz, minhas mãos aflitas são destinadas à luz. Mais onde que a noite é meu amanhecer? Se sentir vivo é melhor que viver por viver. Mais onde que a noite é meu amanhecer? Se sentir vivo é melhor que viver por viver. Mais onde que a noite é meu amanhecer? Se sentir vivo é melhor que viver por viver. Mais onde que a noite é meu amanhecer? Se sentir vivo é melhor que viver por viver. Proposital, pretendo saber, questão de honra, indispensável retroceder. Meus sonhos, não há quem os mates em cada rima. Sequelas o combate, implacável como o vento que golpeia a cortina. Prefiro tentar do que a indecisão da ruína. As exércitos, combate desigual, amargura sem fel. Vida tão banal, que se importa com as flores? Moral e razão, palavreado sonoro, princípio de confissão. Cruzes decoradas onde essa estrada vai dar. Sou pássaro, sou livre para voar. Não quero abraço nem pétalas pelo que fiz. Sou fogo, sou água, sou da vida aprendiz. Mais alto que a lua, mais forte que o mar. O que vai ser dessa porra se eu não tentar? Hesitei um instante, palavras derramadas, paisagens estranhas, intensas, modificadas. Entre os amas e obamas, o pivete quer reinar. Polo listrada, cabelo moicano igual Neymar. Mais onde que a noite é meu amanhecer? Se sentir vivo é melhor que viver por viver. Mais onde que a noite é meu amanhecer? Se sentir vivo é melhor que viver por viver. Estrela sem nome, sem aplausos em plateia, emerge penosamente do fundo da miséria. No cortiço escuro onde brilhava o perigo, onde a ratazana era o implacável inimigo. Nem jardins nem moema, a sorte é um tanto ingrata. Aborrecimentos que fervulham sobre a vida pacata. Com certeza o ativo é superior ao passivo. Pensamentos penetrantes, tão sagaz, tão cativo. Paraíso imortal, miséria e formosura. O percurso é difícil, é natural minha loucura. Porque viver por viver é sempre moço, sem efeito. Ter dinheiro pra caralho, sem nenhum respeito. Mais onde que a noite é meu amanhecer? Se sentir vivo é melhor que viver por viver. Mais onde que a noite é meu amanhecer? Se sentir vivo é melhor que viver por viver. Mais onde que a noite é meu amanhecer? Se sentir vivo é melhor que viver por viver. Mais onde que a noite é meu amanhecer? Se sentir vivo é melhor que viver por viver.